Charlie 305, pushback e acionamento. 305 no portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos para o push. Aproximadamente 3 minutos, ciente, aguardando. Correção, o 3305 tem condições de iniciar de imediato? Afirmativo, já estão desconectando o finger, só aguardando aqui, mais um minutinho. Ah, já desconectou, já vamos iniciar. Gente, livre, chame táxi, 3305. Ciente. O 278 chama a torre 1985. 1970 é pelo ZLS, PSP2, voltagem aposta estabilizada, ajuste no 014. 2000 para o ZLS, estado no 014, gol no 1970. Confirme? Não, desculpa. Já está recebendo um forte chiado junto na sua transmissão, na verdade agora, sem o tempo para transmitir, já continua recebendo o chiado. Você recebe esse chiado também? Não, negativo. Tá sim, então, obrigado. Obrigado. Já chegou Salvador, chegou na nossa Salvador, está 3178, passando aí até. 3178, pouso autorizado pica no 0, vento 090 graus, 099. Livre pouso no 0, está 3178. Já chegou o Salvador, boa noite, lá na nossa informação aí. Com 4.17, não tem nada com. 3305, mantenha a posição, aguarde para o registro do pushback. Tá mantendo. 1043, copiado 149-0497 com fins. Taxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 014. Ponto de espera quando pronto, chame torre no noite, decimal 952043, tem um bom voo. Via parte. Vamos lá, 245, tá boa. 2A para 3. Salvador, boa. 25001, tem que sair para Guarulhos. 5001 no Yankee, confere. Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado. Prepare da El Transição Mote, vê, guarde um minuto, copa. 3305, coordenação com a equipe de solo, após a passagem do 37 da Goa Calda em direção ao ponto de espera. O senhor tem aprovado o pushback acionamento no 5, chame pronto de táxi até 3305. Ciente, o 3305, após a passagem do 37, está autorizado. Salvador, Federal 9973, boa noite. Confia, por gentileza, o aeronave chamou? Federal 9973, é a 15ª chamada. Federal 9973, boa noite. Segunda vez que eu ouço sua chamada, senhor. 360 já tem aprovado para Confins. Prepare a subida da El Transição Mote. Vai 1 minuto 4, número 2, 9973. Obrigado, 9973, está sem entregar. O 5001, pronto para cópia? Assumo, pronto para cópia. O 5001, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Prozulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5057, azul 5001. Obrigado, Guarulhos, nível 360, para o 3110, Tango Bravo Eco. decola da 1-0 com curva direita, saída da L, transição mostra, aciona 5057, controle 1-2-0-8, sua azul, 5001. Vai reto para o atendimento azul 5001, no portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Vamos para o Manu, 131-78, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso para o taxi Juliette. Federal 9973, pronto para cópia? Federal 9973, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Aquarius Zulu 1-0 até Pobase, após Aquarius Zulu 1-6, até Mukdi, após direto, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da L, transição Motiva. Controle 1-2-0-8, aciona 5055, Sideral 9973. O cotejamento correto, Sideral 9973. Parte 3, time pronto para o pushback, sinometra. Salvador, boa noite, aqui, parte 959, informação. 4959, informação é a Alfa, acabei de mandar para informação Alfa. Para Ilhéus, aguarde cópia, prepare por gentileza a saída coral. Confirme por gentileza só o nível solicitado por Ilhéus. Então, 1-4-0, considerando informação alfa, prepara coral, aguarde, 4-9-9. Alô, Salvador, uma vez mais boa noite, 5972 da Rio, temos a alfa, autorização Galeão, 400, informa negativo RNAV. Copiado negativo RNAV, 400 será coordenado para o Galeão, informação alfa, confere número 2 para cópia, aguarde 5972. Ah, você escuta aguardando o pátio 3, posição 7. Salvador, está 3178, trajeto direto. 3178, observe a aeronave da companhia ingressando agora no pátio 3, efetuando pushback a partir do portão 5. Após a mesma ingressar totalmente no pátio 3, com cautela ingressa Juliette para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, 3178. A remota do pátio principal é a na ponta esquerda, seria? Afirmo, senhor, o senhor ingressa na parte principal, a princípio as posições no través dos portões 08 e 09. Sim, copiou, obrigado. O TAN 3305 para o táxi, 1-64, 3 horas, alternada Caju. Quatro, 3 horas, Sierra Bravo, Alfa Romeo, copiado. TAN 3305, dá passagem ao bando da companhia após taxia via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, que é legal no zero, no 4, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre. 1-8, decimal 95, TAN 3305. Azul 4959, pronto, corre. Azul 4959. 4959, autorizado Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 1-4-0. Pista no zero após decolagem, curva à direita, saída coral. Transponde ao 0263, o controle 120, decimal 80. Autorizado Ilhéus, conforme rota do plano, nível 1-4-0, decolagem 1-0, curva direita, perfil coral, transponder 0263, controle 1208, azul 4959. Correto, azul 4959, aposto quanto tu espera que acionamento. Sim, azul 4959. Salvador, boa noite, Canal 62, informação. É 224, assunto de identificação, desce via Mário para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Mário, 2 mil pés, no 0 no 4, Mário, 2 mil pés, 4. Livre. Cinco, próximo ponto de espera, pronto. 305, autorizando a olhar e manter, ficou no 0. Ali, mantém, fechou no 0. Solo 1-1, libera a direita, controle solo 2-1-1. Libera a direita e solo 2-1-1, volão 1-1-70. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Decolagem autorizada, pistão no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Cinco 972 autorizado para o Galeão via EP November 857 até Mouço, nível 400. Decola da pista no 0, curva direita, saída da El Leda Irume. Transponder 5061 no controle 120.80. 400 autorizado, Galeão, EP November 857 até Mouço. Decola da 10, curva direita da El Leda Irume. 5061 e 20.85972. Correto, é a posse para a pega essa na meta de 5972. Controle Salvador 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 305 na sua escuta. Via Cuca para o 330. Via Cuca 330. Fala, Rio, 5972 voltando. Prossiga. Eu sou o Renovendo 857, senhor. Conferimos aqui lá uma rota Renave, confere. Afirmativo, Rio, 5972. O 5972 é uma homologada Renave, teria alguma alternativa? Aciente, 5972, mantém a escuta guardando a coordenação. Estou escutando. O plano que a gente passou foi Yankee Limotel, Sergio Romeu, Thales Vitor Lima e Vitória. sinal 72, vou checar aqui, tá? Obrigado. Na escuta? Escuta, prossiga. Confirma a rota que possui no plano de voo. Afirmo. Decolando a 10, Yankee Lima Hotel, após Sierra Golfo Romeo, após Charlie Vitor Lima, após Vitor Tango Romeo. É, 5972, mas a escuta vai lá. Tá, corre. Escuta. Azul 5001, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 da Fat One Índia, retaguarda do Embraer da companhia. Quando no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 0 no 4. Confirmando a instrução, foi para o azul 4959. 5001. 5001, Liz Taxi via Patiano Índia, no tráfego da companhia .0295. Estado táxi, do azul 4980 com 1196 a bordo, 3 horas e 7 minutos, alternando a Maceió. Azul 4980, táxi à direita via Índia, próxima ponta de espera, torre 1895, altímetro no 0 no 4. Direita via Índia, no ponto de espera, dá 1-0, torre 1-1-1-8-9-5 e o altímetro no 0 no 4, 4980. Salvador e Azul 4959, com 73 a bordo, 3-0-35, Salvador para o táxi. Azul 4959, táxi até a saída do Pátio 3, aguardando para seguir para o Pátio 1. Gente, autorizado, táxi 43, aguardando ingresso, táxi 1-0-4959. Paulo Azul 2774, Lima para a Suíça, acionamento. Azul 2774, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 2774. Azul 4959, autorizado para seguir até o ponto de espera da pista no zero, a retaguarda do Embraer da companhia agora no través da posição meia dúzia. Só vai prosseguir como número 3. Ponto de espera 1895 no zero no 4 ajuste. Gente, autorizado para seguir táxi número 3, retaguarda do colega através da meia dúzia no zero no 4. Torre 1895, azul 4959. Salvador, boa noite, o azul 4980, ponto de espera da onda 0, pronto. Azul 4980, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, o 4980. Salvador, boa noite, Oceanair 6224. Oceanair 6224, ponto de espera 0, vento 1-0 graus, 089. Livre pouso, pista no zero, 6224. Motor de Salvador, boa noite, Chanel 6212. 6202, via Mário para 2000 pés, ajuste no zero no 4. Via Mari, 2000 pés, 1-0-4, 6-2-1-2. Qual a posição para o 5972, senhor? Em coordenação no momento, 5972. Obrigado. 173, mantém a posição guardada. Ali mantém 190, 4980. Federal 9973, mantém a posição guardada. Minha posição. Alô, azul 2774 para o táxi, POB 48, autonomia 4, Santana Aracaju. Azul 2774, táxi, setão, ponto de espera da pista 10, via parte 341 em Índia. Ponto de espera torre 1895, altímetro 10 no 4. Decolagem autorizada, pista 10, 1 0 grau, 0 8 0 decolada na PUCA. 4980, contato Adelso da Via PUCA 350. Via PUCA foi 350, 4980. Azul 5001, autorizado decolagem, zona 0, vento 110 graus, 079. Azul 4959, autorizado dar e manter, zona 0. Controle Salvador 1119, decimal 8, 5001. Controle Salvador em 19, decimal 8, 5001. O 6202 pode voar duro, então? Autorizado. Obrigado. Salvador. Operador, boa, azul 5001. Tá, 9973, táxi até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, quando lá 1895-1014, ajuste. Pátio Uni Índia, via Pátio Uni Índia, via Pátio Uni Índia, via Pátio 5972 da Rio, me escuta? Afirmo, senhor. Só em contato com o CGNA aqui, o mesmo informou que o senhor tem que fazer uma CHI para modificação da rota. 1920 na Cisco. Troque frequência para 1919.8. 1919.8, 4920. Gente. Voador, azul 4920. Recebendo 5. Morri, após o Sideral, tá livre que tiver questionamento, 5974. C018-4980. Novak? Oi. Abraço, bom voo, Vitor. Força, abraço, bom voo. 5001, reautorizado nível 340. Autorizado 340 para o 5001. 198, boa noite. Controle azul 4959, decolou na sua escuta. Altitude 30 Information Course Alpha, stand by squad. Cinco zero meia zero, acionou 4959. Solo é o 5972? Chega. Só uma dúvida, vê se o senhor me ajuda. O plano que a empresa passou para o TAIS, que nós temos a cópia aqui a bordo, é aquele que eu havia falado para o senhor. E é possível, sendo que o CGNA aprovar-nos um outro plano que não seja o que nós enviamos? Oi, Salvador. Não, nós não aceitamos. Vamos falar com a empresa. Nossas 342, quem está no ponto certo. Se o senhor nos pagou pelo Uber 9857, não foi o que nós apresentamos. Então, não seria. Como é que a gente vai fazer uma CHG pro plano que nós temos aqui? Vai ser a mesma coisa, entendeu? Entendi, é que nós aqui da Torre e o Centro Recife possuem a mesma rota, é o P9857 moço. Nós não temos essa rota que você falou pra gente no sistema. Então seria a IF que não passou pra frente, é isso? Vou entrar em contato com a sala S pra checar essa rota, se não tá cheio. Zero ajuste no 04. Gente, 62 no 04. E aos pontos? Ponto a ponto, acidente. Mas deixa que azul 2774, decolado aos 45, controle de Salvador, 1209, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119 4974, táxi até o ponto de espera da 10, quando lá 1895, ajuste no 0 no 4. Adelso, da nível 160, saída Coral. 160, saída Coral, azul 2774. Azul 4980, chame centro, Recife em 12685. Recife em 12685, 4980. Zero 9973, decolagem autorizada por 0100079. Lá do 6292. 6292, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 6292, obrigado, boa noite. Ah, decimal 8? Decimal 80, confirmo. 7. Prossiga. Possibilidade com a amostra? Chame o Recife, coordeno frequência 1251. Salvador, boa noite, Leonardo, 973. 973, fim de evitar tráfego, foi na proa de Leda. Leda, 993. Salvador, pode confirmar a frequência para azul, 5001? 1251. Dia ano, boa noite. Geral 993, informa o ATR, cruzando 5500 pés. Na radial da saída da El cruzando agora. É, horário. Sinal visual para estar travado. Gente, informa que sua posição está com muito ruído no fundo, entendeu? Livre Povo 90. Como vai ser agora? 5/5. Sim. Escuta. O Corvato aqui que o senhor informou pra gente, mas 2 minutinhos até Recife liga pra gente pra autorizar. Ok, beleza, na escuta. Número 224, formação Bravo, número 24. Vai calar, chute 0-8-4. Clear Kilo Mike India Alpha Miami via flight plan route. Flight level 360. Runway 10 after departure, left turn. Momo departure, Nenin transition. Squawk 5076. Salvador approach 119.8. Shoot 3-0 with the back right, come ahead, push back and scatter. 6224 pra FOP. 6224 autorizado Aracaju, via rota do plano, nível 190. Pistuna 0 após a colagem, curva esquerda, série Pond. Transponder 0277, controle 119, decimal 8. Correto, chame pronto, sou 6224. Espera a direita 21, fundo 621. Boa noite, Chanel 6212 de novo. Chanel 6212, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 6212. 3, 7, Recife, frequência 251. 251, Clara Araca. Decolando 48, controle de salvador 008. Seguinte, chamada fora 10. O controle de salvador é 119, decima 8. Poderia, por gentileza, checar o horário de decolagem? Checo, 0048. 52, não? É que o nosso relógio aqui, nós temos três relógios com horário diferente. É, então eu vou considerar o 52, obrigado. Sim, 52, 19, 8. Salvador, Rio 5974. Salvador, Rio 5974. Salvador, Rio 5974. Contato Rodécia, 2340, Rui Medo. 340, sem restrições, explodindo. Boa noite, passarei 2224, sente informação alta. Azul 4107, chamou com 13? Alfa, autorizado até o 5-0. 7-4107, via Mari, após a posição Mari, se houver via Duna, terça sem restrições para 2 mil pés. Restrições a 100 mil pés, via Mari, após Mari, direto Duna. A direto Duna tem o tráfego à esquerda. Rui Mário, após Mário, voa Duna. Mário, após Duna. Passarinho, na escuta? Na escuta, senhor. Dois TAP e reporte 10 descida. TAP é só para analisar a descida, parceiro 204. Correto, 5972 da Rio, chame pronto no TAT 3. Pronto no TAT 3, senhor. Onde é que você não é? Autorizado, chame o táxi. Autorizado. Azul 868, correção Gol 868, essa identificação autorizada via Mari para o nível 050. Mari para o 050, Gol 868. Da Rio, táxi 3 a bordo, 3 e 5 alterna, Guarulhos. 5972, táxi 7 ao ponto de espera da Pistuna 0, via Pati 1 e Índia, ponto de espera 2895, 1014, ajuste. 1014, táxi, ponto de espera, chamar 1295, 1009, agressão. 2 4959, controle. Azul 4959. 4959, aqui. Serviço Rádio 10, Serrat, Chame 1201. 5974, Chame Centro Recife, frequência 251. Azul 2774, Chame Centro Recife, frequência 251. Relação 2, colado 0102, controle de colador 1198. 1198, boa noite, obrigado. Relação 2. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972. Livrando 2000 para 400. 5972, contato radar, suba via da E para 3, para 400. Dia da para 400, nossa vez. É sem equipamento? É, 2477. Serrano Ponto, Chuta, 727. Oroxo. America 230, gate 10 for approach of the start. Clear pushback and start right for attack. Push through the start for attack. Follow, Xanem 624, back in Xanem 624, autorizado, chama para attack. Autorizado, porta ataque. De lenda por cima da TV? Salvador? A proa de lenda para cima da TV? 2224, autorizado Duna, Delta 2000, autorizado LS, ajuste 104. Duna 2000, contra LS, autorizado Delta 2024. 2868, após Mari, voa Duna, Delta 2000, autorizado LS, 104. Após Mari, Duna, da 2000, autorizado Delta. Azul 4107, ajuste 904, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, azul 4107. Duna 723, estação de identificação. Desce via BOF para 2000 pés. Ajuste no 0 no 4. Analisando azul 4107. 4107, chama a torre 1895. 1895, boa. São Salvador, muito boa noite, azul 4107. 4107, pouso 2100, 120 grau 069. Autorizado, pouso azul 4107. 5, ok, modifique o código para 5062, 6224. 5062, 6224. Tá pronto pro táxi. Vamos. Tá pronto pro táxi com 123 a bordo, 1h45, alternando Salvador. Eu chamei 224, táxi via Índia até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera 2895, altímetro no 0 no 4. Índia, ponto de espera da 10, 2895, 6224, boa noite. Rio 5972, chame centro Recife, frequência 1251. Recife, ano centro Recife agora. American 230 is ready for taxi. Michael 230, approve a taxi via April 1, taxi via India.